Aleluia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos mais uma vez diante da palavra de Deus no livro de Jeremias, no qual vamos meditar mais uma vez neste dia. Este capítulo que vamos ver, que é o capítulo 41. É provavelmente o único capítulo que não menciona o nome de Jeremias. O capítulo 41 não faz nenhuma menção ao nome de Jeremias. Mas o protagonista deste capítulo é Ismael, que nós falamos ontem, o filho de Netanias, que era de semente real e que tinha ido ao encontro de Gedalias quando ficou sabendo que ele havia ficado responsável pelo que tinha sobrado de Jerusalém e pelo povo e pelas mulheres, pelas pessoas, pelos pobres da terra que estavam em Jerusalém. Então ele foi até o encontro de Gedalias. E ontem mencionamos que o Joanã alertou Gedalias, falando: olha, Ismael veio aqui para te matar. Mas Gedalias não acreditou naquela palavra. Achou que era invenção, achou que era. Talvez naquele momento fosse só, não, isso é maior, talvez seja mais um pensamento contrário a ele não vai fazer nada disso contra mim. No entanto, o que Joanã disse para Gedalias aconteceu. Aconteceu no sétimo mês, ou seja, 3 meses após a invasão de Nabucodonosor e 3 meses após a posse de Gedalias como governador do povo que ficara na terra. 3 meses depois, diz assim o capítulo 1. Ora, isso aconteceu no sétimo mês, porque a entrada de Nabucodonosor tinha dado no quarto, que Ismael, o filho de Netanias, filho de Elisama e da semente real, e os príncipes do rei, e os 10 homens que com ele vieram até Gedalias, o filho de Aicão, a Mispá. E lá eles comeram pão juntos em Mispá. Então levantou-se Ismael, o filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e o feriram. Feriram a Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, com a espada, e o mataram, aquele a quem o rei da Babilônia tinha constituído governador sobre a terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, e os caldeus que foram encontrados lá, e os homens de guerra. Então, aqui nós vemos a primeira coisa é que realmente Ismael tinha ido até Mispá encontrar com Gedalias, amando, e o texto vai dizer, né, que ele vai amando dos amonitas para matar Gedalias. Era matar Gedalias e assumir o comando, né? Assumir o governo no lugar dele. Era a luta por poder, né? Na verdade, que estava acontecendo. E também Ismael, ele fazia parte de um grupo de guerrilheiros, ele e os seus 10 homens. Por isso, menciona ele e seus 10 homens. Era um grupo de guerrilheiros que se formou ali naquele local, que se formou em Jerusalém, saíram de Jerusalém para fugir de Nabucodonosor, mas ficaram tramando, né, o que haveriam de fazer depois se Nabucodonosor invadisse a cidade. Muito provavelmente ficaram fazendo planos, e quando souberam da invasão e da destruição total de Jerusalém, e que em Jerusalém só tinha ficado os pobres da terra e algumas mulheres, e sob elas tinha ficado Gedalias, eles falaram: vamos lá. Os amonitas o enviam com a incumbência de matar Gedalias. E Gedalias, inocentemente, não acreditou quando foi alertado sobre isso. E o texto vai dizer que ele vai fazer isso, ele vai matar todos os homens, não sabemos quantos, mas era um número bom de pessoas, pois incluía não só judeus como caldeus, ou seja, homens da Babilônia que foram encontrados ali. Talvez alguns guardas do exército que Nabucodonosor deixou ali, ou que ficaram para trás, perdidos, pegando despojos, alguma coisa assim, ou que ficaram ali naquele território. Mas eles foram mortos juntamente com todo o povo que estava com Gedalias. E ele pegou o Ismael, junto com os seus, pegou todo esse povo e jogou-os numa cisterna. No versículo 9, ora, a cova em que Ismael tinha lançado todos os cadáveres dos homens a quem ele tinha assassinado por causa de Gedalias, era aquela que Asa, o rei, tinha feito por temor de Baasa, rei de Ismael. Essa cisterna tinha sido construída há 300 anos atrás, né? Ele fez caso o rei de Baasa fizesse uma invasão, um tipo de um esconderijo, mas não foi usado por Asa, o rei Asa, mas sim agora vai ser usado por Ismael para esconder os seus crimes. E enquanto Ismael está indo, voltando, né, indo pelo caminho, fugindo de Mispá, né, porque ele fez isso em secreto, ninguém ficou sabendo, aqueles que ele não matou, não ficaram sabendo que ele tinha feito isso. E aí ele vai encontrar com um grupo de pessoas que estão vindo, que lá chegaram de Siquém, em Siló, e de Samaria, 80 homens, né, tendo suas barbas raspadas, vestes rasgadas. Era homens que tinham ido a Jerusalém para lamentar, né, os judeus que não moravam em Jerusalém, mas moravam fora, moravam em Siquém e na Samaria, foram lá para lamentar o que acontecera ao povo de Jerusalém e de Judá. Esse povo que vem de Siquém, de Siló, lembram, Siló era a capital, era o local, na verdade, onde ficava a tenda da congregação quando esta estava no Reino do Norte. O último sacerdote que ali assistiu foi Eli. Eli era o sacerdote, foi o último sacerdote em Siló, antes que os filisteus destruíssem tudo, né? E com ele estava Samuel. Samuel também estava em Siló, porque lembram, ele cresceu na casa do Senhor. Ele foi levado jovem para a casa do Senhor, que estava em Siló, e entregue aos cuidados do sacerdote Eli, para que cuidasse e ensinasse nas coisas referentes a Deus, ou seja, nas coisas referentes ao tempo, aos sacrifícios, a todas as coisas que eram feitas diante da Arca da Aliança, o que o povo ia visitar, levar sacrifício e levar. Não tava, não tinha ainda o templo em Jerusalém. Esse povo, antes, a tenda da aliança estava lá a arca da aliança estava em Siló, numa tenda. E ela foi, nesse momento, vocês devem lembrar, quando quando Siló foi invadida pelos filisteus, eles roubaram, né? Eles mataram os filhos de Eli, porque tinha uma palavra do Senhor acerca disso para Eli, falando para Eli através de Samuel, quando Samuel ainda era jovem, ainda era um adolescente, dizendo para ele que ele não teria descendentes para dar sequência à sua linhagem. Todos da casa dele morreriam. E por que morreriam? Porque os filhos de Eli faziam o que era mal perante o Senhor. Eles comiam os sacrifícios que eram para ser apresentados diante do Senhor, eles tomavam o sacrifício do povo e comiam e faziam toda sorte de atrocidade que o Senhor não aprovava. As pessoas avisavam Eli, falavam com Eli, as próprias pessoas que estavam no templo, os levitas, falavam com Eli. Então Eli foi alertado várias vezes sobre a conduta dos filhos. E ele só falava com os meus filhos: ó, não convém que vocês façam isso. Mas nunca tomou uma posição enérgica mesmo para com os filhos, como tomou Samuel mais tarde. Ele nunca tomou uma posição firme com os filhos por estar fazendo coisas erradas. E por isso ele e toda a sua casa foi punida. Quando a Arca da Aliança é roubada, os seus filhos já tinham sido mortos. E aí ele recebe a notícia de que a Arca da Aliança tinha sido roubada. A Bíblia nos diz que ele estava sentado em uma cadeira e ele já era idoso e com o peso elevado. Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E todos tiveram que sair. Nesse momento, Samuel não estava lá. Quando Samuel ouve, ele tinha ido para a casa dos pais. Quando ele ouve do que tinha acontecido, ele volta. Ele vem para Siló, ele vem, tenta restaurar ali o local de culto, o local de adoração, e fica ali e já começa, a partir daí, ainda muito jovem, a exercer o seu papel de sacerdote e profeta em Israel. E aí ele vai instruir o povo, aí ele vai ministrar a palavra do povo, coisa que ele não fazia, que os seus filhos não faziam. Ele começa a instruir o povo na palavra do Senhor, e o povo começa a se quebrantar, e começam a buscar a face do Senhor, e enquanto isso, Deus agia lá no meio dos filisteus, fazendo com que todos ficassem doentes. Eles ficaram doentes com tumores por causa da presença da arca do Senhor na cidade, por terem roubado a arca. Ficaram enfermos, enfermos de morte, né? E não tinha nada que eles fizessem, podiam fazer, tentaram fazer com o seu Deus. Colocou diante do seu Deus numa noite, de manhã, quando foram ver, o Deus dele estava prostrado diante da Arca da Aliança. Aí levantaram o Deus, né, porque era um Deus de pedra, não podia se locomover, tinha ouvidos, mas não via, tinha boca, mas não falava, e não podia se locomover, tinha que ser locomovido por alguém. Então eles levantaram, colocaram ele de pé de novo diante da arca e saíram. No outro dia foram lá, ele estava com a cabeça quebrada, com as mãos quebradas diante da arca do Senhor. E antes disso, olha, não há o que fazermos. Mas ainda ficaram com a arca e as pessoas se enfermando, enfermando, enfermando, até que chegou o dia que o rei foi aconselhado, disse, ó, temos que devolver, o problema é por causa dessa arca. É a arca da aliança que está fazendo isso. É o Deus de Israel que está vingando-se de nós por termos destruído a sua cidade e por termos roubado a arca da aliança, o símbolo da presença do Deus dos hebreus junto a eles. Então eles tomam a decisão de devolver essa arca. Só que eles falam assim, ó, nós vamos devolver, só que nós não vamos lá. Vamos ver se realmente é isso que está acontecendo. Aí eles pegam vacas que estavam com bezerros novos, ou seja, bezerros mamando, colocam essas vacas, apartam, primeiro apartam essas vacas dos seus filhotes, dos seus bezerrinhos, colocam-as puxando uma carroça e colocam a arca dentro dessa carroça. E falam, vamos ver o que acontece. Se realmente for por causa da arca, for Deus que estiver vingando de nós pelo que nós fizemos, esses bois que normalmente, naturalmente, não se afastariam dos seus filhotes por esses estarem ainda mamando, elas vão a se afastar. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que esses animais tomaram o caminho em direção à terra de Israel e vão pelo caminho até chegar no lugar, na terra, junto a um poço em que Jacó, a terra que Jacó tinha dado ao seu filho José. E essas vacas, é interessante que elas vão pelo caminho, elas não vão emitir nenhum som, não vão se desviar para a direita e nem para a esquerda, elas vão direto, sem ninguém conduzir, sem nenhum homem estar conduzindo-as, elas vão parar na terra de Israel, mais precisamente na terra em que Jacó havia dado a José, o seu filho. Então, para nós podermos ver que Deus, ele faz, assim como ontem eu falei, ele fez uma mula falar, aqui ele fez vacas com crias recentes, abandonar essas crias para conduzir a sua arca até o lugar que ele queria que ela fosse levada. Então, nós servimos a um Deus que faz aquilo que quer, na hora que quer e do jeito que quer. Ele acabou com a dinastia de Eli por causa do pecado, porque ele não chamou a atenção dos seus filhos como deveria chamar pelo pecado que eles vinham cometendo, como fez mais tarde, os filhos, dois filhos, teve Samuel, e Samuel colocou-os para ajudá-los a ir de tribo em tribo para ouvir o povo, para orientar o povo, para julgar o povo, colocou-os como auxiliares dele. E eles começaram a fazer o que era mal também perante o Senhor. E o povo da terra foi até Samuel e falou para Samuel o que eles estavam fazendo. Só que, ao contrário de Eli, Samuel tomou uma posição firme. Pegou os filhos, tirou-os do que eles estavam fazendo, tirou o poder que ele havia dado para eles de serem ajudantes dele como sacerdote, porque eles seriam sucessores de Samuel, porque o sacerdócio em Israel é perpétuo. Então, porque ele não era só juiz, ele era juiz e sacerdote. Ele afasta os filhos desse ofício e os pune, né? E os pune, os pune severamente, enviando para longe, para casa de um parente distante, até eles se arrependerem, voltarem, pedir perdão, mudar de vida e pedir perdão. Então, ele não tolerou o pecado dos filhos. Então, por isso o Senhor vai honrá-lo. Samuel vai ser o profeta, o maior ou um dos maiores profetas. O maior é o sumo sacerdote Arão, né? Mas entre os sacerdotes do povo mais querido vai ser Samuel. Samuel é Samuel que unge Saul rei. E depois é Samuel quem vai ungir também a Davi, rei amando do Senhor. Amando do Senhor. Ele vai até a casa de Jessé e unge Davi. E é interessante essa história, eu estou me detendo um pouquinho aqui para contar essa história, porque essa história é muito interessante, porque quando ele chega na casa de Jessé, os filhos de Jessé estavam em casa, ou seja, a maioria, faltava apenas Davi. O único que não estava era Davi. E aí ele falou, eu vim aqui, lavando do Senhor, e quais são os seus filhos? Aí começou a apresentar os filhos, apresentou primeiro, aí ele pensou, né? O homem pensou, apesar de ser santo, e um homem que agradava o coração de Deus, na hora que ele viu o primeiro filho de Jessé, que era, já lutava no exército de Saul, era forte, era alto. Ele falou, mas certamente é esse o escolhido do Senhor. Por quê? Porque Saul era alto, Saul era forte. Ele achou que o rei seria de novo escolhido na mesma proporção. E o Senhor vai dizer, não, não é esse. E aí vai passando o outro, deve ser esse, até que o Senhor falou, eu não julgo segundo o coração humano. Aí passam todos os filhos de Jessé diante dele, e nenhum deles o Senhor confirma como aquele que ele havia separado para ser rei. Aí ele pergunta, mas acabaram os seus filhos? Porque ele tinha sido enviado lá para ungir um rei. Conhece todos os filhos da casa, que estavam na casa, e nenhum deles foi aprovado pelo Senhor. São só esses que você tem? Aí ele diz, não, tem mais um. Mas é um menino, está no campo, cuidando de ovelhas. Ou seja, ele ainda é jovem e não tem muita importância. Na verdade, não tinha muita importância naquele momento. Aí ele falou assim, então manda chamá-lo. Nós não sentaremos à mesa, nós não comeremos enquanto ele não chegar. Aí quando ele chega, ao entrar, o Senhor fala, levante e unja, porque este eu escolhi. Aí ele levanta e unge a Davi como rei sobre Israel. E aí Davi ainda era um adolescente, era novo, novo. E por isso ele vai ainda lutar, vai demorar muito até ele assumir o reinado em Jerusalém. Mas tudo isso para falar de Siló, né, onde assistiram proeminentemente dois sacerdotes conhecidos, um que era Eli e o outro sacerdote e profeta, que era Samuel. E esses homens estavam chegando de lá com ofertas. E quando Ismael encontrou com eles, Ismael vai ao encontro deles chorando, né, lamentando pelo que tinha acontecido com Gedalias e tal. Aí os homens percebem, na verdade, eles percebem que ele foi falso e que, na verdade, quem tinha matado era ele. Aí alguns homens 10 dentre aqueles homens, eles eram 80, e 10 entre eles diz a Ismael: ó, não nos mate, não nos mate, porque nós temos muitas terras, nós temos muitos tesouros no campo, temos trigo, temos cevada, temos azeite, temos mel. E então, com esses 10, Ismael se conteve e não os matou, para ficar com suas riquezas. E mais os outros, ele lançou junto na cova que tinha colocado Gedalias, que é a cova que eu falei, que foi feita por Asa, o rei Asa, 300 anos antes. E Ismael vai, parte com aqueles que com ele estão, ele parte em direção aos amonitas. Aí Joanã, o pai, né, o Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães da força que estavam com ele, ouviram de todo o mal que Ismael, o filho de Netaías, tinha feito. Então eles tomaram todos os homens e foram lutar com Ismael. Só que nessa luta com Ismael, aconteceu que Ismael conseguiu fugir com alguns dos seus homens. Ele fugiu com alguns dos seus homens e, contudo, Ismael, o filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e foi para os amonitas. Como ele tinha vindo dos amonitas, ele voltou para junto dos amonitas, onde com certeza ele teria proteção. Então Joanã diz assim: então Joanã de Careá e todos os capitães da força armada que estavam com ele, todo o remanescente do povo que com ele tinha sido recuperado de Ismael, o filho de Netanias, de Admispá, depois de ter assassinado Gedalias, o filho de Acão, poderosos homens de guerra, e as mulheres, as crianças e os eunucos que ele trouxe de Gibeão. E eles partiram e habitaram na habitação de Jereade-Quimirã, que está próximo a Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque temiam, pois Ismael, o filho de Netanias, tinha assassinado a Gedalias, o filho de Elcã, a quem o rei da Babilônia tinha governado, tinha feito governador do povo da terra. Então, esses homens que sobraram, né, o povo que sobrou, o povo que o Aicão conseguiu recuperar das mãos de Ismael, eles não voltam para Jerusalém, eles não voltam para Judá. Eles vão em direção ao Egito. Por quê? Porque diziam, pensavam, né, em seus corações: olha, agora o rei da Babilônia já destruiu tudo. E agora o último a quem ele colocou como governador sobre o povo, para governar o povo e para cuidar do povo e pagar o tributo, foi morto. Ele certamente virá de novo contra nós, e por medo eles vão em direção ao Egito. O que que esse texto tem como informação para nós? A primeira coisa, queridos, é que quando nós ouvimos uma notícia de uma trama, de um mal que talvez esteja sendo feito contra nós, não devemos agir como Gedalias, dizer: não, isso não é verdade, isso deve ser invenção. Devemos acolher essa informação. Ah, então colher essa informação e vamos lutar, vamos matar a pessoa. Não, não é matar a pessoa. Vamos entrar em guerra. Mas não guerra naturalmente falando, mas guerra espiritual. Porque a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestes. Vamos nos colocar diante do Senhor e interceder ao Senhor para que o Senhor possa nos livrar da mão do inimigo, como fazia constantemente o salmista fez, o salmista Davi fazia, nós vamos encontrar inúmeros salmos dele orando ao Senhor, dele buscando a presença do Senhor para que o Senhor o livrasse do seu inimigo. E Deus o livrou de todos os seus inimigos. Então, quem nos livra é o Senhor. As guerras que temos que lutar não são naturais, e sim espirituais. Temos que ter claro isso, para não fazermos, querermos resolver com as nossas próprias mãos uma questão espiritual, a gente resolver naturalmente. Coisas naturais se resolve naturais, com coisas naturais, mas coisas espirituais se resolve espiritualmente. E espiritualmente nós devemos fazer colocando-nos diante do Senhor, buscando a sua presença, como fez Samuel quando chegou e viu tudo destruído, o povo todo espalhado, o povo tinha sido, a maioria tinha sido morto. Ele começa a ajuntar o povo, começa com um pequeno grupo e vai ajuntando, reunindo o povo, instruindo o povo na palavra do Senhor e dizendo-os o que deveria ser feito de acordo com a palavra do Senhor para que a Arca da Aliança fosse trazida de volta para eles. E orientando-os para que, olha, para que não aconteça, para que não sejais mortos como foram todos os outros. Vamos conhecer a palavra do Senhor, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos jejuar ao Senhor. E eles fizeram isso e o Senhor os atendeu. Então é isso que nós devemos fazer. Porque as coisas acontecem, continuam acontecendo, as lutas continuam acontecendo. As investidas contra as nossas vidas, elas são um fato. Mas nós precisamos estar sempre atentos. Com os nossos ouvidos, sempre atentos para ouvir os rumores que estão próximos de nós, com os olhos bem abertos para enxergarmos o que está acontecendo, e havendo ouvido, compreendido e visto o que está acontecendo, a nossa posição é dobrar diante do Senhor e buscar a sua força e o seu poder para nos defender. Gedalias não fez isso, morreu. E o povo que ficou na terra agora foi feito cativo por Ismael, mas Ismael foi perseguido, mas não foi morto, conseguiu escapar. Foi para junto dos amonitas. Que, como eu disse ontem, os amonitas são descendentes de Ló, é filho de uma das suas filhas, ou Amon é filho de uma das suas filhas, e Amon dá origem ao povo amonita. Então ele foi juntamente com seus homens, que com ele ficaram, em direção à cidade onde eles encontrariam guarida, onde eles encontrariam proteção. O inimigo procura proteção. Ele, quando vê que as coisas não estão bem para o seu lado, a palavra de Deus diz que Deus, ele tinha vindo, Ismael tinha vindo do meio dos amonitas. Ele foi enviado pelos amonitas para fazer mal, para matar Gedalias, para fazer mal e para levar o povo para a terra de Amon. Mas como ele é descoberto, ele foge para lá. O que que a palavra do Senhor nos diz sobre o que acontece com o inimigo que vem contra as nossas vidas e que nós buscamos o Senhor? O que que o Senhor faz com esse inimigo? Ele diz assim, que o Senhor coloca um freio na sua boca e o faz retornar pelo caminho que veio. Foi o que Ismael fez. Deus colocou um freio na sua boca e fez com que ele retornasse pelo caminho que veio. Ele voltou pelo caminho que veio. Ele veio pelo caminho que vinha dos amonitas para Jerusalém. Pelo mesmo caminho, ele voltou para se esconder. Então nós devemos sempre buscar ao Senhor, porque quem vence os nossos inimigos é o Senhor, não somos nós. Nós não conseguimos vencer. Pastor, mas Satanás e seus demônios, e seus comandados, eles têm um poder que é limitado. Sim, eles têm um poder que é limitado, mas é maior do que o nosso. Porque ele tem uma força e um conhecimento de anos que nós não temos, de um tempo que nós não temos. Ele tem uma força ainda diminuta, diminuiu, caiu essa força, caiu. Mas ele é um anjo, ele continua sendo um anjo caído, mas é um anjo. Então, não dá para nós lutarmos contra ele naturalmente. Lembra quando o anjo do Senhor veio buscar o corpo de Moisés? Moisés morreu e houve uma luta, está escrito lá no livro de Judas, depois você pode ler, que Satanás lutou contra o anjo do Senhor, um príncipe enviado pelo Senhor. Ele lutou pelo corpo de Moisés. Ele queria levar o corpo de Moisés. Então há uma luta entre Satanás e um anjo enviado por Deus. Aí o anjo enviado por Deus, ele poderia vencer. Satanás poderia, porque o seu poder era superior ao dele, porque ele não era um anjo caído. Ele era um anjo que estava a serviço do Senhor, mas ele não ousou falar palavra alguma contra Satanás. Ele antes, pelo contrário, ele fala assim: olha, que o Senhor te repreenda. E o texto diz que imediatamente ele foi destruído. Ele foi vencido naquela batalha, porque o Senhor, o anjo, que o Senhor te repreendo. Eu não vou fazer nada contra você, eu não vou brigar com você. Mas que o Senhor te repreenda. E o Senhor o repreendeu. E da mesma forma Deus continua fazendo até hoje. Ele continua repreendendo. Agora nós temos que buscar ao Senhor de todo o coração, com toda a nossa intensidade, com toda a nossa fé, com toda a nossa esperança, com toda a nossa dependência do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, diz a palavra do Senhor. Então nós devemos buscá-lo, porque nós ainda podemos achá-lo e nós podemos vencer os inimigos que têm se levantado contra nós. Então, meu irmão e minha irmã, se você está passando por alguma situação difícil, alguma luta, alguma coisa que está te afligindo, não tente resolver naturalmente, busca o Senhor. Coloque-se diante dele, dobra o seu joelho, vai lá para o teu quarto, como ensinou Jesus, né? Quando quiseres falar com o Senhor, vai para o teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor secretamente, fala com o teu pai em secreto, que o teu pai em secreto te ouvirá e te responderá. Não precisa fazer isso para todo mundo ver, no meio das pessoas. E não. Fala com o Senhor. Pode falar secretamente com o Senhor, porque ele vai te ouvir e ele vai interceder, ele vai lutar por você, ele vai lutar a sua causa, ele vai lutar pela sua causa e você vai vencer. Você não precisa fazer conchavo com o inimigo, como fizeram aqui esses 10 homens ricos que estavam entre aqueles que vinham lamentar em Jerusalém. Você não precisa fazer como eles. Os homens ricos tiveram suas vidas poupadas a custo de muito dinheiro, de muitos bens e de muitas posses. Tiveram suas vidas poupadas. Mas de que adianta isso? Se o Senhor não estiver presente, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver do nosso lado. Nós não devemos juntar prata e ouro aqui na terra, onde a ferrugem e a traça corrói. Esses homens tinham muitos tesouros, tinham juntado muitos tesouros, mas a ferrugem e a traça corroeram. Como assim? Ismael tomou todas as posses deles como espólio por suas vidas. Para deixá-los vivos, então vocês paguem com tudo que vocês têm. Eles perderam tudo que tinham, ficaram vivos, mas perderam tudo que tinham, porque foram fazer negócio, foram negociar com o inimigo de maneira natural, quando na verdade se deve lutar de maneira espiritual. Então esse texto vai falar, ele volta para o meio dos amonitas e Aicão vai pegar o povo e vai em direção ao Egito. Eles não voltam para Jerusalém ou para Judá, ou para cidades vizinhas, para Mispá, que era onde estava Gedalias. Eles não voltam para lá com medo de represália do rei da Babilônia. Mas a essa altura do campeonato, o rei da Babilônia não estava mais nem aí para Israel. Ele já tinha conquistado tudo. Só restavam os pobres da terra, alguns nobres lá que eles tinham deixado para trás, e tudo destruído e tudo queimado. Eles não iriam fazer outra batalha, juntar exército, fazer toda aquela coisa por causa de meia dúzia de pessoas, de meia dúzia de esfarrapados. Mas eles fogem com medo. Meus irmãos e minhas irmãs, não devemos ter medo. A Bíblia diz que é para nós lançarmos fora todo medo. Se você está com medo de alguma situação, de algum problema pelo qual você está passando, a Bíblia diz: lança fora todo medo e busca ao Senhor, que Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, na hora do medo, na hora do temor. O Senhor é quem te socorre. O Senhor é quem está à tua direita e à tua esquerda, é quem vai à tua frente, é quem vai à tua retaguarda. O Senhor é quem te guarda. Ele é quem te guarda. Não tenha medo disto ou daquilo. Lança fora esse medo. E entregue tudo nas mãos do Senhor e deixe o Senhor conduzir todas as coisas. Quando nós entregamos a nossa vida e tudo que nos diz respeito nas mãos do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que nós somos mais, muito mais do que vencedores. Então, esse capítulo 41 nos instrui a respeito disso. Ouça com carinho, acolha essa palavra, e não só acolha, mas coloque-a em prática. Busque ao Senhor em todo o tempo. Ore ao Senhor, leia a sua palavra, tome conhecimento do que ele instrui você a respeito da sua vontade através da sua palavra. Porque a palavra de Deus nos diz o que devemos fazer, que caminho devemos seguir. Na verdade, o caminho que devemos seguir, todos nós sabemos, é Jesus. Porque ele é o caminho. Não é um caminho ou qualquer caminho. Não, ele é o. Tem um artigo definido aqui, o caminho. Ele é a verdade. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Dobre-se na presença do Senhor. Ore. E Ele disse, Ele fez uma promessa. Tudo quanto pedirdes a mim, ao meu Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Então, ore ao Senhor. Mas ore em nome de Jesus. Porque é Ele que nos dá a vitória. Que Deus te abençoe e que Deus te fortaleça, Que Deus fortaleça as suas mãos e fortaleça os seus pés para a caminhada que você tem diante de você e que você possa caminhar em vitória e viver todos os dias da sua vida que o Senhor tem preparado para você em alegria e santidade. Porque esta vontade do Senhor, a Bíblia diz, sede santo, porque santo é o vosso Deus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja com você e com você permaneça, hoje e eternamente. Amém.